Pega mesmo, deixa vir. Sei que você gosta do pretinho, que bota gostosinho, bem devagarinho, não para. Faz a posição, naquela intenção, faz o que quiser, maltrata. E ela gosta do carinho do pai, e também gosta do jeitinho que o papai faz. O jantar à luz de velas, o clima esquenta, vai tirando a roupa toda em câmera lenta. Combinação perfeita de amor e ousadia. Nós é love, mas também é putaria. Nós é love, mas também é putaria. Nós é love, mas também é putaria. Combinação perfeita de amor e ousadia. Nós é love, mas também é putaria. Nós é love, mas também é putaria. Nós é love, mas também é putaria. Combinação perfeita de amor e ousadia. Agora, agora. Nós é love, mas também é. Prepara, galera. Nós é love, mas também é putaria. Nós é love, mas é love. Nós é love, mas também é putaria. Nós é love, mas também é putaria. Nós é love, mas é love. Nós é love, mas também é putaria. André Cedês, o moral é mais um de sucesso. Picoara. Eu sei que você gosta do pretinho, que bota gostosinho, bem devagarinho, não para. Faz a posição, naquela intenção, faz o que quiser, maltrata. Ela gosta do carinho do pai, e também gosta do jeitinho que o papai faz. Um jantar à luz de velas, o clima esquenta, vai tirando a roupa toda em câmera lenta. Combinação perfeita de amor e ousadia. É agora! Love, mas também é putaria. Nós é love, mas também é putaria. Nós é love, mas também é putaria. Combinação perfeita de amor e ousadia. Nós é love, mas também é putaria. Empurra o som, empurra o som. Nós é love, mas também é putaria. Combinação perfeita de amor e ousadia. É agora, galera! Nós é love, mas também é putaria. Prepara! Joga! Nós é love, nós é love. É isso que tá batendo em todos os paredões. Nós é love, mas também é putaria. Nós é love, nós é love. Nós é love, mas também é putaria. Solta o paredão!